Fecheiro 48, página 431, sexta parte, de outubro de 1788 a maio de 1791. Ordenaram às mulheres que permanecessem lá embaixo, mas de madrugada já todos os homens tinham os seus haveres no convés e aguardavam que amanhã lhes revelasse a ilha de Norfolk. A luz apareceu no meio de um assombroso nascer do sol, com altas ondas e farrapos de nuvens sem chuva, que lentamente se transformavam numa cor de ameixa púrpura, depois num escarlate ardente e, por fim, na glória do ouro puro. Por que é tão estranho o nascer do sol? Perguntou Joel Long, debruçado com Richard na namorada, com MacGregor ofegante aos pés. Creio que é por ser o contrário do pôr do sol, disse Richard. As cores vão do escuro ao claro, até as nuvens ficarem brancas e o céu azul. MacGregor ladrou para que lhe pegassem ao colo. Joey acedeu. O cão tinha uma trela rudimentar feita pelo dono, com bocados de couro que nem o tenente Furzer sabia como utilizar. Mais habituado à liberdade, MacGregor não gostava da trela, mas suportava-a com resignação. A viagem tinha-lhe oferecido uma boa caça, e o capitão William Sharp ficara encantado por deixar o pequeno terrier correr pelos porões. O gato do navio, MacGregor não tinha paciência para gatos, retirara-se para o castelo de proa, num acesso de mau humor, para deixar o campo livre àquele impertinente intruso. Tendo ficado, durante a noite, um pouco afastados da ilha, voltaram a navegar. O capitão Sharp nunca lá tinha estado e não queria arriscar. Não haveria qualquer problema em entrar, pois Harry Ball, do Supply, cedera-lhe o tenente David Blackburn, mestre desse navio, que conhecia com a palma das suas mãos todos os rochedos, pedras e baixios daquela costa. Como o sol lhes dava nos olhos, antes de subir no céu, da ilha, 3 milhas por 5 de extensão, conforme Donovan informara Richard, apenas conseguiam ver uma massa baixa e escura que os desiludiu. Nada parecida com Tenerife. Depois, apenas num segundo, todo o seu volume se encheu de luz. O verde era escuro e os rochedos, de quase 100 metros de altura, cor de laranja baço ou antracite. Por isso o local deve ter-lhes parecido de mau agouro e melancólico. Não surgia simplesmente no mar, sombreando de azul púrpura a água cintilante junto à costa, onde o Golden Grove tentara encontrar o vento. A água empalidecia gradualmente, fazendo ali crescer a ilha, como parte de um gigantesco projeto marinho, tão natural como inevitável. Navegavam de ocidente para o oriente, com as patas de gato de uma brisa leve, primeiro de sudoeste e depois de nordeste. Duas outras ilhas acompanhavam a maior. Uma minúscula e baixa, com a costa cheia de pinheiros, e outra maior, talvez 4 milhas mais a sul, alta, íngreme e de um verde fulgurante, exceto onde havia tufos escuros dessas árvores. As ondas brancas quebravam-se na base dos rochedos e contra uma espécie de barra na direção que agora tomavam. Porém, o oceano era silencioso e calmo. O Golden Grove ancorou a alguma distância do penhasco, onde a espuma se abria em plácidos farrapos. Mais para lá cintilava uma lagoa, quase mais verde que azul, com duas praias, uma comprida, a poente, e outra semicircular, a nascente. A areia era amarela, cor de damasco, e chegava até aos pinheiros, já mais escassos, depois da ação do homem, mas que mesmo assim eram as árvores mais altas e imponentes que Richard já vira. Por entre elas, e ao longo da praia comprida, havia um grupo de cabanas de madeira. Uma enorme bandeira azul e amarela esvoaçava ao de leve, presa num mastro muito perto da praia comprida, onde havia gente ocupada a manobrar 2 pequenos barcos. O escaleiro do Golden Grove saiu pela morada e dirigiu-se ao recife para ir ter com eles. A maré tinha subido o suficiente para a embarcação entrar na lagoa onde iria ficar. O tenente Blackburn dissera categoricamente que não passariam do exterior do recife de coral, onde iriam transferir a carga para dentro dos barcos mais pequenos que tudo levariam até à areia. Um dos dois barquinhos aproximou-se do navio, tendo à proa um homem vestido de branco, azul escuro e cordões dourados, cabeleira empoada e espada à cintura. Entrou a bordo, apertou calorosamente a mão do capitão Sharp e também as de Blackburn, Donovan e Livingstone. Tratava-se do comandante, o tenente Philip Gidley King, que Richard ainda não conhecia. Era um homem bem constituído, de estatura média, com olhos brilhantes, cor de avelã, num rosto bronzeado, nem formoso, nem feio. Possuía uma boca firme e bem-humorada e um nariz comprido, mas não adunco. Terminados os cumprimentos, King voltou-se para os condenados. Quem são aqui os serradores? Perguntou. Richard e Bill Blackball ergueram timidamente as mãos. King mostrou o seu desânimo no rosto. Mais ninguém? Passou revista à fila de 21 homens, detendo-se diante de Henry Humphreys, que era um homem corpulento. Avança, disse. E continuou a revista até descobrir Will Mariner, outro homem também forte. Avança tu também. Eram já quatro. Têm alguma experiência como serradores? Ninguém respondeu. Disfarçando um suspiro, Richard viu-se, como de costume, na obrigação de salvar o grupo da irritação do oficial em face do silêncio. Nenhum de nós tem experiência, senhor, disse, indicando o companheiro com a mão. O Blackall e eu sabemos serrar, embora nunca tenhamos trabalhado nessa arte. Eu sou amolador de serras. E armeiro, tenente, acrescentou imediatamente Donovan. Ah, bom. Não tenho trabalho que chegue para um armeiro, mas preciso muito de um amolador de serras. Nomes, por favor? Disseram os nomes e os seus números de condenados. Os números são desnecessários num local com tão pouca gente, disse King. O Morgan e o Blackall vão esfiar a serração. Ide imediatamente para terra no barquinho com o Humphreys e o Mariner para começarem a trabalhar, não para descansarem. Antes de o Golden Grove partir, teremos de lhe encher os porões com madeira para Port Jackson. E o ter perdido o meu único serrador experiente num acidente de barco significa que há muito que fazer. As serras estão mais embotadas com os escoceses, de modo que, Morgan, terás de começar imediatamente a amolá-las. Tens ferramentas? Nós temos apenas duas limas. Tenho bastantes ferramentas, senhor, respondeu Richard. E passou a fazer o que a experiência lhe ditara ser diplomático, pedir o que queria, antes que a ignorância ou a desinformação o sobrecarregassem com pessoas que não conhecia ou em quem não confiava. Senhor, posso levar também o Joseph Long? Conheço-o e posso trabalhar com ele. Não tem constituição física de serrador e o seu espírito é fraco, mas fará o que eu lhe mandar e pode ser útil na serração. O comandante da ilha de Norfolk fitou Joe e o olhar iluminou-se ao ver o cão ao colo de Joey. Mas que beleza! Exclamou. É um macho, Long. Joey acenou com a cabeça, sem pronunciar palavra, nunca antes tendo sido destinatário de uma simples frase dita por um oficial. Ordens sempre recebera muitas, com gritos ou resmungos, mas nunca aquilo que um homem vulgar diz a outro. Esplêndido! Temos aqui um cão, uma cadela spaniel, caça-ratos? Diz que sim, por favor. Joey acenou de novo. Que sorte maravilhosa! A Delfínia também os caça, de modo que teremos cachorrinhos caçadores de ratos, e se precisamos deles. King apercebeu-se de que os cinco homens estavam ainda a olhá-lo, fascinados. De que estão à espera? Borda fora, já para dentro do barco. Sempre ouvi dizer que os da Marinha eram loucos, disse Bill Blackhall quando o barco partiu. Bom, disse Richard, pouco à vontade, consciente de que estavam a ser ouvidos pelos dois remadores que não conheciam. Não deve esquecer que há muito pouca gente aqui. O comandante já deve estar habituado a todos eles. Provavelmente fazem pouca cerimónia. Sim, fazemos pouca cerimónia, mas ficamos muito satisfeitos por ver caras novas, disse um dos remadores. Um homem de mais de 50 anos, com um sotaque rolado do Devon na voz. John Mortimer. Vim no Charlotte. Inclinou a cabeça para indicar o companheiro que tinha em frente. O meu filho, Noah. Não pareciam absolutamente nada ser pai e filho. John Mortimer era um homem loiro, de ar calmo, enquanto Noah Mortimer era baixo, moreno e bastante opinioso, a julgar pela expressão do rosto. Só um homem sábio sabe quem é seu pai. O barco, que era feito de escória de carvão, como os barquinhos de pesca escoceses de fundo chato, avançou pelo recife sem lhe tocar, percorrendo os cerca de 100 metros da lagoa até à praia comprida, onde alguns membros da comunidade os aguardavam. 6 mulheres, uma delas a mais velha, em adiantado estado de gravidez, e 5 homens, cujas idades, se os rostos refletiam os anos, variavam entre os jovens imberbes e os velhos grisalhos. Nathaniel Lucas, carpinteiro, apresentou-se um homem de 30 e tal anos. A minha mulher, Olivia. Era um casal bonito e de ar inteligente. Eddie Garth, e esta é a minha mulher, Susan, disse outro. Sou Anne Innett, governanta do Tenente King, disse a mulher mais velha com uma mão a defender o ventre inchado. Elizabeth Coley, governanta do cirurgião Jameson. Elisa Hipsley, agricultora, disse uma jovem bela e forte, com um braço protetor em redor dos ombros de outra da mesma idade. Esta é a minha querida amiga Liz Lee, também é agricultora. Ainda bem, pensou. Com aquelas duas, já sei onde estou, tal como qualquer homem esperto perceberia. Elisa Hipsley está aterrorizada com a chegada de tantos homens novos, o que significa que não se encontra muito segura de Liz Lee. E Len Dyer, Tom Jones e outros como eles vão causar-lhes problemas. Assim sorriu às mulheres, de modo a fazê-las entender que tinham ali um aliado. Oh, e os nomes! Das 17 mulheres que agora viviam na ilha de Norfolk, 5 chamavam-se Elizabeth, 3 Anne e 2 Mary. Tal como muitos outros, o fuzileiro solitário não se preocupara em apresentar-se. O Tenente King ordenou-nos que começassem já a trabalhar, disse-lhe Richard. Podia fazer o favor de nos indicar onde ficasse a ração? A residência do Tenente King, um pouco maior do que as outras, encontrava-se sobre uma pequena colina, logo atrás da bandeira de desembarque azul e amarela. Uma bandeira da União pendia também de um segundo mastro mais perto de casa. A mansão do governador continha, provavelmente, 3 pequenos compartimentos e um sótão. Sem dúvida que o telheiro nas traseiras era a cozinha. Parecia haver um forno comunitário e uma área para cozinhar, uma forja, uns edifícios que pareciam ser armazéns de mantimentos, cada um com 3 metros por 2,5, se tanto. Noutra elevação, a nascente, ficavam extensas hortas cultivadas, para onde todas as mulheres, incluindo Anne Innett, se apressavam a seguir. E entre as duas colinas, no meio dos pinheiros, encontravam-se 14 cabanas de tábuas de madeira, todas elas com o telhado coberto por uma espécie de planta dura e forte. As paredes voltadas para o oceano eram lisas, indicando que as portas se abriam para a terra. A serração ficava perto da praia, ao fundo de um atalho, já sem cotos de árvores, que chegava até aos pinheiros. A zona em volta tinha também sido limpa, de forma a arranjar espaço para dezenas de troncos de quase 4 metros de comprimento, tendo os mais finos cerca de 1,5 metros de diâmetro. Embora lhe apetecesse terrivelmente inspecionar estas árvores gargantuescas que teria de reduzir a tábuas e a traves, Richard não se atreveu. As ordens de King eram específicas e o fuzileiro que confessara de mau humor chamar-se Heritage não parecia sentir grande simpatia pelos condenados. Fosse como fosse, ele e o seu grupo pouco experiente teriam de produzir madeira serrada que bastasse para encher os porões do Golden Grove. Esperava ele que dentro do espaço de 10 a 14 dias. 2 pequenos troncos para mastros e o que calculava ser uma verga já estavam preparados e arrumados juntamente com uma pilha de tábuas. Os mastros e a verga seriam provavelmente para um dos navios ancorados em Port Jackson. O poço da serração, propriamente dito, estava forrado de tábuas para impedir que as paredes se esburoassem. Tinha 2,5 metros de profundidade e 4,5 de comprimento. Sobre ele havia 2 vigas atravessadas com um intervalo de 1,5 metro, com cascalho acumulado contra as extremidades, de modo a formar rampas inclinadas. Já tinha sido rolado um tronco sem casca sobre as traves e estava firmado e apoiado nelas, atravessado sobre o buraco, sem que ninguém estivesse a trabalhar nele ou a vigiar o local. No fundo do poço encontrou 5 serras cobertas com o pano de uma vela antiga, que variavam entre 2,5 metros e 4 metros de comprimento. Nathaniel Lucas aproximou-se. Nunca encontrei ar pior para as ferramentas de ferro e de aço, disse, saltando para dentro do poço, assim que Richard destapou as serras. Não conseguimos manter estas malditas livres de ferrugem. Estão também terrivelmente embotadas, disse Richard, passando o polegar ao longo dos dentes extremamente danificados de uma delas. Fez uma careta. Quem as amolou parece ter pensado que o ângulo da lâmina vai na mesma direção de dente para dente, em vez de ser em direções opostas. Meu Deus, vou passar horas a retificar isto e só depois a posso amolar. Há aqui alguém que possa ensinar o Black Hall, o Humphreys e o Mariner a serrar? Eu posso, disse Lucas, que era um homem franzino, mas não tenho força para puxar. Compreendo o que queres dizer. Primeiro que tudo, terão de ser amoladas. Richard encontrou uma serra de 3 metros, com os dentes relativamente em bom estado. Entre o mau, esta é a melhor. Nat ou Nathaniel? Nat. E tu, Richard ou Dick? Richard. Olhou para o sol. Teremos de arranjar o mais depressa possível um abrigo para o poço. Aqui o sol é muito mais forte do que em Port Jackson. Está mais a pino, por causa dos 4 graus de latitude. Porém, o abrigo terá de ficar para depois da partida do Golden Grove. Richard suspirou. São precisos chapéus e bastante água potável. Há algum sítio para onde Joe possa levar as nossas coisas antes de começarmos? O melhor será ficar já aqui e começar a trabalhar. Sentou-se no fundo do buraco, encostado ao lado nascente, ainda à sombra. Cruzou as pernas debaixo do corpo e pôs no colo uma serra de 4 metros. Joey, passa-me a caixa das ferramentas e depois vai com Ned, se fazes favor, e de todos arrumar as coisas, e depois voltai logo para aqui. Tudo isto significa que me vejo de novo encarregado de homens que não sabem funcionar sem constantemente receberem instruções. A serra mais utilizada era sem dúvida de 3,5 metros, e Richard compreendeu imediatamente porquê, ao olhar para o tronco com mais de 1,5 metro de diâmetro. Havia 2 dessas, uma de 4 metros, uma de 3 metros e ainda outra de 2,5 metros. Noutro monte, por baixo de lonas velhas, estavam 12 serras manuais, também com necessidade premente de serem amoladas. Envolveu a mão direita em trapos, pegou numa lixa áspera e lisa, mais larga que os dentes, encostou-a ao metal no ângulo devido para alinhar o corte e passou-a, esfregando sempre na direção do gume da lâmina. Depois desta operação e de a primeira secção da serra estar terminada, usou a lixa fina e logo mudou a posição da serra no colo para chegar à secção seguinte. Depois de tudo pronto, teria ainda de retirar a ferrugem. Pouco depois, ouviu lá em cima Ned Lucas explicar a Bill Blackall o funcionamento da serra. Este fora designado para trabalhar à superfície, enquanto William Mariner desceria ao poço. Cada dente tem uma direção oposta, dizia Ned. Assim, o corte é largo para permitir que o corpo da lâmina atravesse facilmente a madeira. Se estivessem todos na mesma direção, o corpo da lâmina seria mais largo e encravaria. A seu tempo aprenderás a serrar a olho, mas para começar vou dar-te um fio de medida para te orientares. O pinho de Norfolk tem de ser descascado, pois a casca liberta resina e colaria a serra melhor que grude depois de dois cortes. Para começar, cortas o exterior do tronco de um lado e fazes o segundo corte do outro, também no exterior. Depois, trabalhas alternadamente, avançando uma polegada de cada vez, para conseguires folhas dessa espessura até chegares ao cerne da madeira, que serrarás primeiro com uma medida de 2 polegadas, depois de 4 e finalmente de 6 para as traves. Para a serra cortar é preciso um arranque para cima e é nesse momento que o serrador tem de a ter bem controlada. Tem de se curvar e puxá-la de uma inclinação de cerca de mais de 0,5 metro, mais ainda se for de facto forte e o trabalho é muito duro. Por outro lado, o homem que fica por baixo, dentro do buraco, leva com a serradura na cara e tem de baixar a serra, puxando-a do peito em direção às partes baixas, até mais abaixo, se o companheiro que estiver lá em cima for homem para fazer um corte de quase 1 metro. Mariner apareceu no poço, do outro lado do tronco, onde os dois começariam a trabalhar, e lançou a Richard um olhar de esguelha. Ned Lucas continuava a falar, desta vez dirigindo-se a Bill Blackall. É preciso um jeito especial com os pés. Por isso recomendo que fiques descalço. Se tiveres um pé no caminho da serra, ela cortará o sapato, como se de manteiga se tratasse, de modo que não estarias protegido. Curvas-te um pouco, com um pé de cada lado da serra, para ser mais fácil equilibrar-te, e firmas-te bem nos pés descalços. Puxas com as 2 mãos ao mesmo tempo, cortas. O buraco da serração destina-se a cortar ao comprido o veio da madeira, o que não é tão difícil como cortá-lo atravessado. Como ninguém em Londres se lembrou de embarcar uma serra grande de 2 cabos, utilizamos machados para cortar e depois é que usamos a serra para o corte longitudinal de 3,5 metros, o que dá um trabalho incrível. Conseguem arranjar-se sem a de 2,5 metros? Gritou Richard. Sim, se necessário for. Porque, Richard? Vai levar mais tempo, mas tenho aqui ferramentas para pôr uma serra longitudinal a cortar na transversal. Deus te abençoe. Foi a fervorosa resposta. A voz de Ned dirigiu-se de novo a Bill Blackall. Serrar é trabalho para um homem que saiba pensar. Se aprenderes, à medida que vais fazendo, poderás conseguir melhores resultados com menos esforço. Só os homens corpulentos têm força para isso. E aviso-te de que nos primeiros dias vais ficar morto. O que acontece quando alcançar a trave de suporte? Perguntou Blackall. Pedes ajuda para baixar mais todo o tronco, o que é fácil, assim que saiam as cunhas. Depois mete-las mais uma vez para manteres juntas as secções serradas. E se for muito difícil, terminas o corte separando o resto do tronco com um escopo de metal e um martelo. É tiro e queda. Segundo o veredito de Richard, Nat Lucas era um bom homem, cheio de paciência para as explicações. Lucas, que usava uma serra manual para cortar as folhas de madeira com uma polegada de espessura em pranchas com 10 de largura e cortar as arestas das tábuas exteriores, instalou-se com os seus cavaletes à sombra de um pinheiro, à saída, nas imediações da clareira, de onde supervisionava um grande número de homens que faziam o mesmo. Entre eles encontrava-se Johnny Livingstone e mais uma dezena saídos do Golden Grove. As ordens do Tenente King eram para todos ajudarem até os porões do navio estarem repletos, o que tornou a serração no centro de toda a atividade durante as 2 semanas seguintes. Foram 2 semanas em que Richard pouco mais viu que serras, limas e a figura coberta de serradura do homem que ficava dentro do buraco. A princípio, esperara poder também serrar, mas o ritmo do trabalho obrigava-o a amolar constantemente tanto as serras manuais como as usadas no poço. Gostaria de saber como poderiam aqueles instrumentos tão pouco numerosos durar até chegarem mais de Inglaterra. De cada vez que um dente era limado, perdia parte da sua substância. Trabalhara até ao fim da tarde no primeiro dia, quando o Joey o veio chamar para comer. Fizeram-no à volta de uma enorme fogueira de ramos de pinheiro. E assim que o sol se pôs, sentiram um frio muito maior do que em Port Jackson, naquela altura do ano. Serviram-lhes carne salgada e pão recém-cozido. Havia só 6 dias. A ilha de Norfolk não tinha pão duro, só farinha. E, maravilha das maravilhas, feijão verde cru e alface. Richard devorou tudo, reparando que os pães eram maiores e as porções de carne salgada menos encolhidas do que as que lhe teriam sido servidas em Port Jackson.